O dia 25 de setembro na história. 1956. Vinícius de Moraes resolve montar a peça Orfeu da Conceição, paralelamente à sua filmagem dirigida por Marcel Camus. 1984. O BNDES confirma uma operação com o governo de São Paulo para financiamento do metrô da capital paulista, no valor de 30 milhões de ORTN. 1985. Os Ministérios da Previdência Social e do Interior assinam convênio estendendo aos índios o direito de usar os serviços médicos, hospitalares e odontológicos da Previdência Social. 2003. França obtém primeiro clone de rato. A proeza foi importante porque os roedores são usados em pesquisas de medicamentos para seres humanos. 2009. Paleontólogos encontram fóssil de dinossauro com penas na China. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.